A académica da Universidade de Évora não sabe o que tem Évora para dela se lembrar tanto. Mas nós? Ah, nós sabemos. Nós, neste espaço radiofónico da Rádio Telefonia do Alentejo, sabemos. Nós sabemos que é porque existe em Évora outra universidade. A Universidade dos Séniores. A Universidade Sénior de Évora. A Universidade Sénior de Évora que, neste espaço radiofónico, semanalmente está consigo e que, não só em Évora continuará, como pelos jovens da Tuna Académica ansiosamente esperará. Aqui, deste lado, semanalmente, estamos consigo. Eu, Alice Ferreira, responsável pela idealização, organização e apresentação de conteúdos. E Manuel Aranha, responsável pela sua realização técnica. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na Rua Fernando Aceno, número 20B, em Évora. RTA-FM. É preciso saber viver. Novamente com o consumo, o consumidor e com o Dr. Luís Silva. Vamos novamente à conversa sobre... Afinal, quem somos nós neste mundo? Somos apenas umas pessoas completamente manipuladas neste mundo de consumismo em que vivemos. Olá, bom dia, Alice. Eu não quero acreditar nisso, que somos apenas seres manipulados. Eu luto contra isso e tento que toda a gente... Mas só quem luta contra isso é que não é manipulado. Porque para não ser manipulado tem que estar constantemente a lutar contra essa manipulação. Eu quero acreditar que as pessoas lutam contra essa manipulação. Mesmo aqueles que eu sei que existem hoje, que até eventualmente possam não lutar, eu acredito neles e sei que com um empurrãozinho eles vão começar também a lutar, porque é importante que comecem, porque nós temos que pensar pelas nossas cabeças e não andar aqui por, como se costuma dizer uma expressão, não andamos aqui só para ver as casas. Mas pensamos menos pelas nossas cabeças, não é? Mesmo quando nós dizemos coisas, geralmente muitas vezes estamos a dizer coisas que outras pessoas disseram. É raro nós pararmos para pensar, analisar e pensar com a nossa cabeça, não é? Eu acredito que nós temos que ler e ver e aprender com outras pessoas. Mas ler, cada vez nós estamos mais distanciados do ler. E eu tento fomentar a leitura como um dos meios por excelência para nós aprendermos a pensar por nós. Isto é, eu não quero que ninguém leia e venha citar ou venha dizer uma frase ou uma citação de alguém. A não ser que essa citação seja a nossa citação também, não é? Essa citação nós temos que incorporar em nós próprios, isto é. Seja a nossa também. É a minha ideia. Ou então eu agarrar numa citação de alguém e adaptá-la a mim. Não é. Eu vim para aqui porque me leio e diz assim: eu não penso na minha cabeça porque ando a fazer o que o outro manda. Não, isso não interessa. Nós temos que ler de maneira a arranjar as tais ditas ferramentas que nos permitam pensar. E conhecimento, ter o conhecimento e formar uma opinião nossa com base na ideia de outras pessoas. Sim, senhora, nós as boas ideias nós devemos adotá-las, certo? Não, e adaptá-las às nossas realidades. E é isto que eu acho que as pessoas devem fazer, precisamente para não serem manipuladas. Repare, eu ultimamente tenho assistido aqui numa grande superfície em Évora, não só em Évora, isto não é um exclusivo de Évora, mas pronto, eu vivo cá e é aqui que eu assisto, mas se for para outras cidades deste país, nessa mesma superfície, encontro o mesmo. Eu acho que é uma coisa incrível. E às vezes dou por mim nessa superfície, porque também sou cliente dessa superfície, a rir-me. E infelizmente não consigo. E quando posso, ajudo as pessoas que estão nessa situação, mas infelizmente não estou lá muito pouco tempo, não posso ajudar toda a gente. Que é uma das situações que eu acho fantástica e quero-se aqui chamar a atenção durante os próximos programas para essa situação, que é para as pessoas não serem manipuladas nem enganadas, porque aquilo é um engano, acima de tudo é uma manipulação e depois é um engano, que é as famosas feiras dos vinhos, que são feitas aqui numa grande superfície em que vêm com descontos de vinhos até 70%. E as pessoas chegam lá e estão a comprar grandes vinhos a 70% de desconto e levam vinhos para casa muito, com embalagens muito giras e com rótulos muito bonitos e que pronto, e aqueles vinhos aparecem nas circunstâncias mais especiais. E eu só quero que as pessoas percebam que não há milagres, nem há coisas dadas. Nenhuma grande superfície ou nenhum comerciante faz desconto de 70% num vinho topo. Aquilo não existe. Nós estamos a comprar um vinho, que é um vinho, não estou a dizer que é um mau vinho, estou a dizer que estamos a comprar um vinho vulgar. Aquele vinho não é topo. E há uma técnica para isto, que é aplicada a isto. Eu posso explicar qual é essa técnica, com certeza, para vocês perceberem como é que aquilo é feito. Agora, a única coisa que eu quero é que não embarquem em loucuras de 70% de desconto, a pensarem que estão a comprar... usando uma expressão dos mais jovens, a última Coca-Cola do deserto, que não estão. Aquilo é um vinho que se compra todos os dias àquele preço e nas prateleiras dos vinhos, não digo corriqueiros, dos vinhos normais, pronto, daqueles vinhos de mesa, baratos, não são vinhos todos. E eu assisto a autênticas loucuras aqui no Agência Oficial, quando eles fazem aquelas feiras dos vinhos com aquela técnica que eles utilizam, que é muito própria deles, e é deles, é uma técnica válida e aceitável. Colocam-nos logo à entrada das grandes superfícies, aquelas grandes feijinhas, com aquelas garrafas muito bonitas, depois põem lá. Antes, 12 ou 13 euros, agora 3. Meus amigos, ninguém faz isto. E então, no mundo dos vinhos, para quem conhece o mundo dos vinhos, isto não existe. É que não existe. Os vinhos de 13 euros não são vendidos a 3. Porque um vinho de 13 euros que é comprado por uma grande superfície com 70% de desconto e ter uma feira de 15 dias, é uma questão de pensar um bocadinho que aquilo não existe. Por isso, não entrem nestas situações, porque eles estão-nos a manipular. Mais vale um vinho de 5 ou 6 euros do que um vinho de 13, um segundo desconto de 70%. Eu posso explicar depois como é que isto funciona, que isto é uma técnica, isto não, o que eles estão a cometer não é nenhuma ilegalidade, é mais uma técnica, claro, é mais uma ferramenta, é um ato inicial, é um ato inicial que é feito, estão no seu direito, que é feito e que é praticado, infelizmente, para nos ludibriar, e aí é aquilo. Cada vez que vejo uma pessoa amiga ou um cliente ou nessa superfície comercial que pratica muito este tipo de dados, digo-lhe sempre atenção que se comprar a garrafinha ao lado vai melhor servir, não é? Porque mas, aquela garrafinha não existe. Nós, eu não sei, eu não conheço os outros povos, mas nós portugueses acho que até gostamos de ser enganados. Porque quando me contam, quando me falam, muitas vezes no conto do vigário, eu penso que as pessoas gostam de ser enganadas, não é? Mesmo a não ser que com o idoso o conto do vigário seja bem agressivo. Porque se não for bem agressivo, a pessoa quer sempre ganhar mais do que aquilo que ganharia se não entrasse naquele conto do vigário, por isso é que é enganada. É enganada porque, espera lá, quer dizer, eu estou a ser prejudicado e se for atrás daquilo que me estão a dizer, eu vou beneficiar. Sim, é, não é? Sim, portanto, quando as pessoas vão comprar esses vinhos, estão sempre a pensar, espera lá, que eu estou a enganar a casa, quer dizer, eles estão a enganar, entre aspas, sim, sim. Eles é que estão a dizer que querem ser enganados, não é? Sim. Mas eu vou beneficiar com isto. Exatamente. Nunca pensam que não é verdade, que não estão a ser beneficiados, que pura e simplesmente estão a ser enganados e bem enganados, não só aí como em todas as outras promoções. Sim, sim, essas promoções é precisamente isso. Em todas as outras promoções. A pessoa aí pensa que está tudo a ser... Inclusivamente, na água, por exemplo, nos garrafões de água, em que põem, em vez de ser 5 litros, já são 6 litros, 7 litros, muda de preço, mas porque são 7 litros, mas, entretanto, depois as coisas ajustam-se de tal forma que o preço cada vez é maior, não é? E não só, nos produtos que são embalados, que primeiro a embalagem estava cheia, agora cada vez parece que tem menos produto dentro da embalagem, mas o preço é o mesmo. Pronto, mas as pessoas querem ser enganadas e não há nada a fazer. Senhores ouvintes, por hoje é tudo com esta de queremos ser enganados. Exatamente. Bom dia e obrigada. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera na Rua Fernanda Seno, número 20B, em Évora.

so blind, you opened up my eyes. You opened up my eyes. Hold fast hope, all your love is all I've ever known. Hold fast hope, all your love is all I've ever known. How could a heart like yours ever love a heart like mine? How could I live before? How could I have been so blind? You opened up my eyes. You opened up my eyes. You opened up my eyes. You opened up my eyes. RTA FM. Chamou-me a pedaço, puxou-me pelo braço e desabafou. Disse, mas que treta é esta? Sou bom da festa, já fado não sou. Pasmei, o fado chorava, do lenço puxava, um soluço saiu. Queixou-se que o tratavam mal, como coisa banal, depois prosseguiu. Estou farto de salas imensas, com luzes intensas, um som que ensurdece. Cegam com projectores nos espectadores, já ninguém me conhece. Que é feito dos velhos retiros de bairro, tão giros com fado a rigor. Levaram-me para o Coliseu, um dia saiu, talvez para o já amor. Rodeiam-me de microfones, vendem maus camões como souvenir. Misturam-me com folclore, harmónio tambor, para me consumir. Por mim, desde que nasci, sempre obedeci a uma tradição. Agora sinto-me esquecido, roubado, traído, vendido ao balcão. Eu disse, ouça, senhor fado, quem está do seu lado sempre o adorou. Mas diga a quem bem lhe quer o que se há de fazer, e o fado cantou. Quem me anda cantando, que não esqueça como eu era, que me defenda estilando com brilho, com raça gigante, como em tempos da Severa. Não esqueço a minha irminha, a Benta e o Corrieiro, Maria Teresa e Cília, a minha querida Lucília e o grande marceneiro. Respondi do mesmo tom, juro-lhe do coração, que apesar das coisas novas, cantaremos suas trovas, respeitando a tradição. Foi-se embora mais feliz, com um sorriso aliviado, virou-se além a acenar-me. Foi tão bom vir visitar, até sempre, senhor fado. Embora mais feliz, com um sorriso aliviado, virou-se além a acenar. Foi tão bom vir visitar, até sempre, senhor fado. Hey baby, surprise.

trabalho duro em busca do pão. Por isso no norte se canta a canção dos trabalhadores contra a exploração. Fa che domani Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na Rua Fernando Aceno, número 20B, em Évora. Saudade, tenho saudade, tudo o tempo em que não sabia. Saudade, tenho saudade, tudo o tempo em que não sabia. Que esta palavra, saudade, infelizmente existia. Que esta palavra, saudade, infelizmente existia. Esta palavra saudade, daquele que a inventou. Esta palavra saudade, daquele que a proferiu. A primeira vez que a disse, com certeza que sorriu. A primeira vez que a disse, com certeza. Palavra esperança, daquele que a preferiu. Aquela palavra esperança, daquele que a preferiu. A primeira vez que a disse, com certeza que sorriu. A primeira vez que a disse, com certeza que sorriu. Tu és a minha grande ilusão.